parenti e lo tristano per o 429, pronto, processo, QAB 116, 3 horas e 40, o Fernando Galeão. Gente, Fátima, de Alfa, 295, pronto, 5.0, milicionado, ajustado, o 429. Chamei Recife em 128.8. 1288, Janela 6225, bom dia, vou chamar. Rádio 107, transmissão entrecortada, prossiga. Reporte frequência livre para o voo direto para o centro administrativo. Guardião 07. Tan 3179, passa 140, chame centro Recife 125, decimão 1. Recife 251, obrigado, Badia. Paulo Salvador, é o voo 1923. Da informação Lima, a autorização São Paulo Guarulhos. Solo Salvador, 103859, ciente da informação Lima. Teria previsão de saída pro 3859? Arboila, essa, obrigado. Paulo Salvador, hoje na meta 32, atendeu a nossa. Bom dia, Azul 4299, cruzando 1200. Bom dia, Azul 4299, contato radar na decolagem, direto Leda. Direto Leda, Azul 4299, obrigado. Guardião 07, prossiga. Gente, após o Salvador, Guardião 07, reporta regressando. Olhe, Salvador, o Chanel 6311, São Lima. É 311, a senhora de identificação desse ao nível 050, chegada Bonf. É, senhor ID de 050 Bonf, só informa que perdeu o contrato com o centro. 311. Gente, graças pela informação. Sim, autorizando 360, Hunters 16, decola 10 pela direita, Dael Breda Lead. O Dael Breda Lead, o transponder 5003, o controle 120, decimal 8, o gol 1923. Direita ponta, 5003, chama no colo 219 para posicionamento, bom, 9-3. Muito bom dia, 35221 no Ciente da Lima. Autorização para a vitória da conquista, nível 200. Terra, desce para 4000, ajuste Salvador 9020, reporte condições visuais para modificação. Capo de Paripe. Bom dia, desça o nível de voo 050, chegada a Mari. Na 6319, reduza para 200 nós. 200, reduzindo 6319. E a descida está reautorizada a 2000 pés. O ajuste é 1020 em Salvador. 2020, 6319. Mike Alpha, controle. Interceptando o Lotus. Gente, India Mike Alpha, completa final, torre 1895. Para posto de acionamento. Para o posto. Para o posto de acionamento, gol no 605 na remota. Curitiba, nível 360, rota é Upper Zulu 21, decola da 10, curva direita, arbora e leva o controle 1208 e o transponda 5030. Livre? É, 0-2, bora etapa. Na posição 1-0, o outro é 3-2. Siga. Linha do litoral sul, mantendo 500 pés até 6 milhas. Posteriormente, irá iniciar a extensão da Grande Salvador de alta tensão. 7 Mike Bravo Oscar, via litoral, condições visuais. Estimativa ao abandonar o litoral, volta a lhe chamar, para a gente manter uma escuta permanente. Positivo. Controle Salvador, bom dia, azul 9131 na PUCA. 9131, bom dia, contato, radar estabelecido, suba ao nível de voo 370, saí da PUCA. Ok, 370 na PUCA, azul 9131. Autorizado, ILS, o 6319? Afirmativo, 6319. Bom dia. Bom dia, gol no 888. Desse nível de voo 060, a chegada é Mari. 060 na Mari, o 888. Solo trip 5221. Seja autorizado 200 para a vitória da conquista, decola 1-0, curva direita, saída árvore, elef, 128, controle 5032, transponder. TDP 5221 está na remota 13, reportaremos para push e acionamento. Para o táxi, voo 923, na companhia B, 15. Autonomia de 3 horas com 50 minutos, alternando o galeão. Meu táxi está através do portão principal, observando o trânsito. Voo 923. Para o táxi, voo 605, 144 a bordo, Campinas, com 3 horas e 30 minutos. Através do 602, voo 605. Mike Bravo, Oscar. A princípio, deu um problema técnico aqui. Eu vou ser forçado a pousar aqui na Chefe, na paralela. Eu estou totalmente aí com a aeronave visual aí nela, na final dela do zero aqui. Afirmativo, prosseguindo para a chat, Mike Bravo Oscar, repórter visual colocou de pouso. Afirmativo, vou pousar para um problema técnico e posteriormente ao decolar eu volto a lhe chamar. Chat. Minha intenção depois será um pouco afastar da chat para o centro de Salvador, uma outra subestação que tem lá, ok? Afirmativo. Nada para cima aí da final da 10 não, a princípio não. Voo 1072, desça para 2.000 pés, o ajuste em Salvador é o 1020, está livre o LS, repórter estabilizado. Prossegue 2020, chamaria estabilizado, já que veio o 1072. O Charlie Serra, descida está autorizada para 1.500 pés, ajuste em Salvador, 1020. Descida para 1.500, 1020. Com o local de pouso chefe, em 1 minuto para o solo, chamará na decolagem para as extensões. O papapá, Mike Bravo. Gente, Mike Bravo, que ali, frequência, bom pouso. Ator. Para o táxi 6604, 152 a bordo, alterna com fins com 4 de autonomia. Índia Alfa, ponto 06895, 1023, 304, bom dia. Segue a TAM, ponto espera 6895, obrigado, bom trabalho. Chega lá nas companhias, 895-620, voo 1065, bom semana. Alô, Júlio 6302, está pronto para o táxi, PLB de 130. Autonomia de 3 horas e 30, alternativa Natal. Através do 62. O 9131 nos chama Recife na frequência 125, decimal 45. Secundária 126, decimal 85, bom voo. 12545, 12685, acho que 9131, obrigado, bom trabalho. Santa Maria também, reporte na minha 32. Pode seguir até o Travesso 04, deixar o caminho livre para a aeronave da companhia, né? Chegar na Gilete. Este gol no 072, completa a final, foi o cheque prepuso e chama a torre na frequência 118, decimal 95. 18,95. Já passamos. Até mais. Guarulhos, nível 360, com a Lima. L20, prepara da El, Web 6729. Mônica, controle, prossiga. Seguindo para o centro, Mike Bravo, correção visuais.